لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando com a nossa aula de Kitab al-Tawhid e hoje, inshallah ta'ala, vamos ver dois capítulos do Kitab al-Tawhid por serem relativamente curtos comparando com os capítulos que a gente viu anteriormente. E Imam al-Mujaddid rahimahullah, nesses últimos capítulos, ele, rahimahullah, chama a atenção às coisas que diminuem o tawhid. As coisas que diminuem o tawhid. E também é um encorajamento para o monoteísta de aperfeiçoar o seu monoteísmo. Aperfeiçoar o seu monoteísmo. Quer dizer que ele, rahimahullah, depois de falar sobre as coisas que invalidam o shirk, primeiro falar sobre o tawhid de uma forma geral, aquilo que são os componentes de tawhid, depois ele falou sobre o shirk e vimos vários tipos de shirk. E ele, rahimahullah, chega nesses capítulos que vão concluir também o livro, fala sobre as coisas que o monoteísta deve ter em consciência para completar o seu tawhid e também chama atenção às coisas que diminuem o tawhid. Quer dizer que pode ser que a pessoa faça algo dessas coisas, não sai do monoteísmo, mas diminui o seu monoteísmo. Diminui o seu monoteísmo. E o objetivo de todo crente e monoteísta é aperfeiçoar a sua religião. E para aperfeiçoar a sua religião, é necessário que a pessoa aperfeiçoe o seu monoteísmo. Disse Imam Mujaddid rahimahullah, rahmatan wasi'a, babu at-tasammi biqadi al-qudati wa nahwihi. Babu التسمي بقاضي القضاة بقاضي القضاة ونحوه. Ele disse, rahimahullah, capítulo sobre chamar alguém ou o uso do nome قاضي القضاة, o juiz dos juízes e coisas semelhantes. Portanto, ele, rahimahullah, este capítulo quer falar sobre alguns nomes, o uso de alguns nomes que são contrários àquilo que é a obrigação do monoteísta de venerar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, ele aqui, rahimahullah, chama a atenção de que, dentre as implicações do monoteísmo, é a pessoa venerar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, qual é uma das implicações do monoteísmo? É o monoteísta somente venerar Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Ele aqui chama a atenção de que existem nomes, existem frases, existem coisas que as pessoas dizem no dia a dia que é contrário a essa veneração a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que existem palavras que são contrárias à veneração a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o Sheikh rahimahullah chamou atenção a uma dessas palavras, que é o uso do termo o juiz dos juízes. O juiz dos juízes ou coisas semelhantes. Disse, rahimahullah, وَفِي الصَّحِيحِ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ إِنَّ أَخْنَعَ إِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّ مَلِكِ الْأَمْلَاكِ لا مالك إلا الله لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهنشاه وفي الرواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه إلي رحمه الله ديسي فرلتاد صحيح صحيح البخاري أنا فرلتاد صحيح البخاري صحيح مسلم. Quando se refere a Sahih, normalmente é referência ao Sahih al-Bukhari. E quando se diz al-Sahihain, é Sahih al-Bukhari e Muslim. Portanto, essa narração está no Sahih al-Bukhari e Muslim. An Abi Hurairata radiyallahu anhu. A partir de Abi Hurairah radiyallahu anhu. Onde ele diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Inna akhna'a ismin inda Allah. Ele disse, sallallahu alaihi wa sallam, de que o nome mais desprezível e mais ínfimo e mais baixo perante Allah subhanahu wa ta'ala é aquela pessoa que usa o nome ou chama a si próprio de Malik al-Amlak, rei dos reis. Aquele que chama a si próprio de rei dos reis. E ele, sallallahu alaihi wa sallam, mais à frente disse: La malika illa Allah. E não existe, o rei, o possuidor de tudo, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Ela aqui, sallallahu alaihi wa sallam, chama a atenção de que aquele que possui tudo, somente Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui na Terra pode existir pessoas que possuem alguma coisa, como é o caso dos reis, dos governantes. Eles possuem controle sobre uma determinada religião, ou de uma determinada região, e é só isso que eles possuem. Então, você quando vem dizer o rei dos reis, é como se ele possuísse o reinado de todos os reinados. Ele possuísse, o reinado de todos os reinados. Isso não existe ou não se enquadra senão Allah subhanahu wa ta'ala. Somente Allah subhanahu wa ta'ala é que possui todos os outros reinos. Ele é o possuidor, é o dono de todos os reinos que existem, tanto no céu assim como na terra, subhanahu wa ta'ala. Então, aqui quando você diz para um ser humano, um makhluk, o rei dos reis, então é como se você estivesse a igualar a ele, a Allah subhanahu wa ta'ala. É como se você estivesse a igualar a ele, a Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui, por mais que a pessoa não tenha cometido shirk e saia do Islam, mas isso diminui o seu monoteísmo, pois ele não venerou Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser venerado, ao ponto dele usar termo que somente enquadra-se em Allah subhanahu wa ta'ala. Ele usou isso numa criatura. E também são várias palavras que se enquadram nesse contexto. Daí que o Sheikh Rahimahullah, no capítulo, disse: aquele que diz o juiz dos juízes e coisas semelhantes a isso. Dentre as coisas semelhantes é a pessoa que diz também, como vê no hadith, o rei dos reis, ou aquele que diz o rico dos ricos, coisas dessa natureza, ou o líder dos líderes. Tudo isso que se assemelha a esse contexto faz parte dessa proibição de usar-se esse termo a respeito dele. Portanto, o monoteísta somente venera Allah subhanahu wa ta'ala e somente atribui esses atributos a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui no dunya não existe rei, excepto que ele perde o seu reinado, ou com a morte, ou com a derrota de outro reino. Portanto, somente Allah subhanahu wa ta'ala é que é o detentor do que há nos céus e na terra. E também existem presidentes, existem reis neste dunya, e o seu reinado é limitado. Daí que você diz presidente de Brasil, presidente de Portugal, quer dizer que ele é só presidente daquela zona. Ele não tem liderança senão naquele território que foi lhe dado esse título. Portanto, somente Allah subhanahu wa ta'ala é que detém o reinado de todos. Ele que detém a autoridade e a liderança de todos, subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Sheikh Rahimahullah tirou este capítulo deste hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o mais desprezível perante Allah subhanahu wa ta'ala é aquela pessoa que diz usa o termo rei dos reis, ou coisas semelhantes, juiz dos juízes. E também os sábios mencionaram aqui que isso aplica-se, a proibição aplica-se em a pessoa dizer isso, a pessoa chamar alguém com esses atributos, ou a pessoa ser dado esse nome ou esse atributo e ele ficar satisfeito com isso. Por exemplo, alguém vem e diz o sábio dos sábios, Isso é um atributo que somente enquadra-se em Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe sábio dos sábios, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto se você dizer isso, isso é algo reprovável tanto para ti, assim como se a pessoa ouvir isso e não rejeitar, então também ele compartilha o pecado. Ele compartilha o pecado. وقال سفيان اللي ما جاء فرنتي ديسي يعني نفس الرسام شيخ محمد بن عبد الوهاب قال سفيان يعني سفيان بن عيينة ديسي وندش جراندش أئمة مثل وزمبل ديس تنبي اي اكل كديش شاهان شا شاهان شا اس اس اس ترمو اي ارا وزادو او اي نالينغوا بيرسا وش بيرساش usam muito o termo chá para falar sobre alguém que tem um poder, ou alguém que tem uma liderança. Então, o termo Shahan Shah é semelhante ao termo árabe Malik al-Amlak. Portanto, aquele que fala qualquer coisa semelhante a isso, seja na sua língua ou na língua árabe, a proibição é a mesma e tudo enquadra-se nesse hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. وفي الرواية إنما أوترا فرسان دست حديث أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه يعني وبرفتة صلى الله عليه وسلم إنما أوترا فرسان دست نرسان ديسي أغيض رجل على الله أبسوى ماش أديادة إذا تشتادة بور الله إي وماش falso dentre eles é aquele que chama a si próprio de rei dos reis. É aquele que chama a si próprio de rei dos reis. E também isso enquadra-se naquele que diz o juiz dos juízes e coisas dessa natureza. E os sábios chamaram a atenção a um ponto que é quando existe, por exemplo, um grupo de juízes e tem um que é o responsável por outros juízes. Não há mal a pessoa dizer o presidente dos juízes, pois ele preside esse grupo de juízes. De juízes. Portanto, aqui não entra no nosso capítulo, pois a pessoa está a descrever que ele é o responsável dos juízes. A pessoa diz, por exemplo, juiz, por exemplo, do Tribunal Supremo, ou coisa dessa natureza. Não entra no nosso capítulo, mas ele chegar a dizer o juiz dos juízes, isso é um, por mais que a intenção dele seja dizer que ele é o responsável ou o juiz máximo ou que está no topo ou coisa dessa natureza, aqui o problema está no uso dessas palavras, não está no significado. Seja qual for o significado que tiver ou que você pretender, por essas palavras serem algo que somente enquadra-se na realidade de Allah subhanahu wa ta'ala, ele que é o juiz dos juízes, ele que é o possuidor dos reinados. Portanto, aqui há su'adab, aquilo que chama um mau comportamento, ou é como se você não estivesse a respeitar Allah subhanahu wa ta'ala, a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, alguém vem aqui e diz, eu não queria dizer, não queria o significado dessa palavra, queria dizer que tal coisa. Então, use palavras que não sejam palavras que se assemelham àquilo que é o direito de Allah subhanahu wa ta'ala. E também, esta narração mostra de que é obrigatório a pessoa ser humilde, independentemente do seu estatuto ou do seu, da sua posição na sociedade ou num determinado país. O ser humano sempre deve ser humilde, seja ele líder ou não. A pessoa não pode ficar satisfeito só porque é líder, ser dado atributos que nem se enquadram aquilo que é a realidade dele. Tanto o Islam nos ensina a tawadu, a humildade. ensina-nos a humildade. E veja numa um hadith no Sunan Abi Daud, de que Ibn Zubair e Ibn Amir, yani que são sahabas, foram ter com Muawiyah radiyallahu anhu, quando Muawiyah tornou-se o líder dos muçulmanos. E eles estavam à espera de Muawiyah sair. Quando Muawiyah saiu, Ibn Amir levantou em forma de respeito a Muawiyah, yani por ser yani o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, que tem um grande estatuto, que é também o líder dos muçulmanos. Ele levantou-se em forma de respeito e Ibn Zubair radiyallahu anhu permaneceu sentado. E Muawiyah imediatamente criticou Ibn Amir por ter levantado. Ele disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso de venerar as pessoas ao ponto de, quando ver alguém que tem um estatuto, a pessoa levantar. E é isso que fazem ali em outras culturas. Quando, por exemplo, vem uma entidade grande ou yani, um líder, e se as pessoas estão sentadas, todos levantam. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso. Essa forma de venerar as pessoas. Essa forma de venerar as pessoas. Portanto, essa veneração é algo que contraria aquilo que é o monoteísmo, pois a veneração somente deve ser direcionada para Allah subhanahu wa ta'ala. Taib.